que não se sai. O homem quando arruma outra mulher, acabou o amor, o amor. Por que você não larga do meu pé? Por favor, me deixa em paz. Por favor, oh, oh. A gente tá se amando, eu não vou mentir. Sair da vida dele, eu não vou sair. Você entende nada ou se faz de louca? A gente tá se amando, eu não vou mentir. Sair da vida dele, eu não vou sair. Vou calar sua boca. Não vou deixar esse homem. De mão beijada eu não dou pra você. Ele me disse na cama e já não lhe ama. Vive só por viver. Então por que não se sai? O homem quando arruma outra mulher, calar sua boca.